Amigo Nelson, vamos lembrar algumas músicas antigas? Guilherme, quais? Por exemplo, A Flor e o Espinho, Quando Eu Me Chamo a Saudade. Eu acho melhor você cantar sozinho, senhor. Falou. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ares. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero prece.